Lúcio CTs Produções ao vivo. E aí, Juju? Meu amigo Evandro Silva também, ele aqui ao lado com toda a sua rapaziada. Um abraço, meu querido. Valeu, fala, Chico! Toda a rapaziada do Super Menino também, estou por aqui do lado esquerdo. Augustinho! Um abraço, você! Oh! Y tú lo sabes que me gustas, dale. Mueve el cuerpo suave conmigo. Así, ey, ey, ey. Báilame que quiero verte. Posa conmigo bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte. Posa conmigo bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita ver. Amigo Basto, amigo, comemorando su aniversario, lindo amor da sua vida. Valeu, Novo, com muito amor e carinho. No Chino aqui, que rapaziada, dono dele. Valeu, valeu, Novo, feliz aniversário. Bora ver, Vacílio. Gente, já tem CD ao vivo aí, a parte do Gargamilha. Rapaziada que chegou cedo aqui na festa e pegou seu abraço, tá no CD aí do Gargamilha. Na festa de hoje, só pegar o seu, hein? Aqui na retaguarda com os CDs. Só vou dizer, só vai saber se quiser jogar. Vem, vai se encaixar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não. CD do DJ Brás também já tá pronto, viu? Lugar, que quero tocar, que e aqui mesmo dar. Hello, não digas que não. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Entra no meu ritmo, sente o magnetismo. Meu jogo de sedução é perigo. Nada é proibido, mas dá aviso. Deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Mas vou deixar você passando mal. Meu jeito sexy não tem igual. A gente tem um lance especial e uma vontade fora do normal. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En nuestra disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas... ¡Me digo, vea, tela también tu escuela! ¡Está por aquí, abrazo! Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Me digo, Jumi Parria también, lá no Suriname. Jessa Reag está lá no Suriname, ¿viu, Jumi? Vamos a pegarnos como animales. Júlio Love! Deixa você imaginando. Sexy baila e me deja com as ganas. Eu vou deixar você imaginando. Sexy baila e me deja com as ganas. Do jeitinho que o João se. Vai! Se joga, perereca, a Carolzinha. Se joga e pica, suicida. Se joga e pica, se mata e pica. Tá doido? Perereca, suicida. Se joga e pica, se mata e pica. Ai! Vem! Aponta pra mim que eu te mato. Aponta pra mim que eu te mato. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de toque. Se tu vacilar com ele vai ganhar beijo na boca. Nunca duvide do bonde e também nunca se loura. Quando o DJ soltar. No clima do verão, do verão. Tô no clima do verão e sete mais de carnaval. Sensacional, Pascoal. Sensacional. A novinha descendo, chegando geral. Minha descendo, chegando geral. Ela só tem 17, não tá nem aí pra vida. Bebe, mete, enlouquece, adora a vida proibida. Colocou a mão no chão e deixou passando mal. Ouro Negro. novinha descendo, chegando geral. Sensacional. A novinha descendo, chegando geral. Na areia da praia ela desce legal. Na borda da piscina ela desce legal. Para o branquinho ela desce legal. Desce legal, desce, desce legal. Sensacional. A novinha descendo, chegando geral. Novinha descendo, chegando geral. DJ Joãozinho, comandando o maior show de marcantes do Pará. Magnífico Ouro Negro, a fera mais temida das aparelhagens. Chegou a hora de pegar a mulher. Eu quero ver esse salão lotadinho agora. Pega a mulher, vamos dançar, que as marcantes vai rolar. Assim, ó. Comandante aí dos Fantasminas do Jurunas. E claro, a sua loura, minha amiga Jaque, um abraço a você. Tudo que eu desejei, agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei, como não lembrar. Eu sinto que você não quer. Meu amigo Fernando e toda a família Rock Sem Freio também, sempre aqui no Ormeiro. Um abraço, Fernandão. E pra onde olho, te vejo. Os arrepiados do pop também fechado com a fera. E passe o tempo que passa, um dia você vai acreditar. E aí, Márcio? É você, meu grande amor. Tu é doido, meu. Com essa música eu vou tomar até uma agora. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje, hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Magnífico, Rafinha também da Royal Black. A Royal Black do meu lado direito, claro, Rafinha. Chega, chega de chorar. Eu vou te esquecer. Sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver. Bora, Márcio! Uma nova vida sem você. Meu amigo Pico, no claro. O homem que dá o grau aí no carro do Joãozinho, no braço da Sayag. E de todos os DJs dessa aparelhagem. Tá aqui, Pico. O Marlon Pico já tá lá no carro. Meu peito nova chama vai brilhar. Eu vou ser tão feliz que de você nem vou lembrar. E se alguém disser que você chora por mim, responderei infelizmente. Ela quis assim. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter. Meu amigo Douglas Pichibu também tá na área. Ele e o Maicão. Pra me abandonar. Chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Quero alguém que me dê. É agora, Heather, hein? Vai lembrar o tempo que não pode, meu irmão. Pra viver uma nova vida sem você. verdade. Viver é se sentir, onde se esconde e volta pra mim. Amor da minha vida. Vem me castigar também, me castigar lanche. Ele companhia aí da Dona Mary, também tá na área. Valeu! Alô, Larissa, feliz aniversário, Larissinha! Super menino do pop lá de Guaraci. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero. Quero sim, porque não vê. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jura, se os mares que descobri um dia vier fazer esse amor se acabar. Um abração também a Nani, que veio lá de Bragança curtir aqui Ouro Negro. Um abraço, Nani! Que eu descobri que o amor que sinto por ti é muito superior. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero sim. Pra galera de Guaraci! Solta, fera Joãozinho! DJ Joãozinho! Fazendo a alegria dos domadores da fera! Cheguei também o Elton GDK. Fala, mascote! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar. Ei, Dede, vagabundo! Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Gente, toda segunda-feira, essa farra, essa alegria aqui no Caribe Show. Tá certo? Até 11h30, ninguém vai de ingresso. E vamos até as 6 da manhã. CD ao vivo, a parte do Brasil, do Gargamilha. Já aqui. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Lepinha, já estamos começando a comemorar o seu aniversário a partir de hoje. Tritão, tritão, epígolo. Me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase boa. vai girar, maluquinho, vai girar. Ela só quer brincar de mar, quer separar você de mim. Fala, Bezerra. Uhul. Não faz o ela só quer brincar de mar. Tainá, meu amor, te amo. Sei que agora eu posso dizer: te amo, meu amor. Sem sonhar, agora vou te ter, meu bem maior. Quando eu respaldo teus beijos em mim, chego até a tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu. Eu te juro, meu amor. Viaja! Viaja em teus beijos quando estou no rubi. DJ Fábio. DJ Duarte também de Benevides. O Davi da Segue Norte. Ericazinha do Duarte. Gleison Batista de Benevides. Um abraço. Valeu, Duarte, DJ! Apaixonada por você estou. Eu quero só você vir para os meus braços, vem. Você é meu rubi. Eu sou DJ Gilmar. Sou Fábio. Sou rubi. Fala, Paturi! DJ Joãozinho. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Quais as armas que contar pra fazer seus encantos? É amar seu amor em mim, mas não gostou de mim. Não sente amor. Me fere, me risca de amor. Me foge, me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor. Me foge, me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. DJ Roberto, DJ Michael. Não amo para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não. Fala, Redley Balcão! Meu parceiro Dodô também aí! Tacacá no Dodô, conceituado e consagrado aqui pelo DJ Joãozinho Bidu e todos os DJs das aparelhagens. Dodô, meu parceiro! Um abraço! Magnífico Caio, também juntinho aí, cabelíssima Sabrina Araújo. Se pensas que me enganas, enganando essa paixão. Meu amigo Pãozinho do Crau, então aqui me grau, aí pão. Te entregas facilmente, assim me olhas. Beijo, Chu, Rafa. Rafaela, um beijo, Loura. Pensastes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Adriano Sarrafo também, o Ticona. Juninho Play tá por aqui também. Um abraço a vocês. Chicona comemorando a ressaca do seu aniversário, Chicona. Mas voltarás e relembrando. Eu tô ruim na área, pai. Homem que vira peixe tá por aqui. E aí, Lari? DJ Vitor também aí na aparelhagem. Asteroide lá de Garopeçu. Soldado Bruno. E o Paulinho também. Lá do Cândido do Pará. Sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo. Um abração toda a galera também do Meia Bronca, do Ajará 2, juntinho com o nosso parceiro Velha Guarda, boneco da Maresia. Esse representa. DJ Betinho, a grande revelação. Gilson, comando seu corpo que contagia hoje o som. Gilson, Gente, tá esfilé, Diego, caçador, Kelly. A Lorena da Aventura, galera. Meu amigo Fernando também. E a gatíssima lá na família Rock Sem Freio. Tá todo mundo no CD do Joãozinho hoje aqui. Um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei-me um vazio sentimento, em troca recebi uma grande desilusão. E abandonada. Desgraçado. Desgraçado, sem coração. Coragem dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Vou viver. Foi no chafariz de adentro. Brilhinho! E a promoção rolou do sapato aí do Bidu com o Joãozinho. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, tanto sorrindo com o melhor som, sou motivo de Belém. E abandonada. Desgraçado, sem coração. Coragem dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Fruto sem. Fala sim! Impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Quando eles chegam, tudo se ilumina. O coração bate forte. Vem se encantar com a galera do rock e saber o que é amor. Então já sabe se estiver um pouco triste, ouça esta canção. E vai girando e vai dançando, e vai girando e vai dançando. O ouro negro no Caribe Show. Lúcio CDs. Ricardo Pressão também, Naná Gaiata, Geliana, família Pressão, Geliana! Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção vencer o seu pensar. Parceiro Pígolo, claro! Você se calar. Ele, o Pitbull, tá por aqui, um abraço! DJ Lourinho, o mix aí, ó, da Rottweiler, um abraço, DJ! Agora tá ruim, vô! Só quero te ver feliz. Todos os meninos também lá de Guaraci. Um abraço a vocês. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. E aí, Eric? Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sou é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor. Deixa eu abraçar também todos os convidados aí do patrão Edilson Assis, nosso amigo Alex da Segunda também, o Alexandre Tavares, Rodrigo, um abraço Rodrigo, meu amigo, o Eric do Whisky, a cúpula tá na área, alô Fernando, alô Laila, vamos pra cima, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora, acelerando o Joãozinho, bora, esse, vem Bidu! Meia teia, escoe. Puro desejo do teu corpo, outro cheiro, a me embriagar. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança, eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, sucesso. Amigo Pichibulante também da Sacramento, um abraço! Como é que tinha que eu não tenho mascando gelo, baixinho. Meu amigo The Sup também, toda a galera militar tá por aqui, um abraço pra vocês. Para Miguel! Começa a balançar, a batida é tecno, DJ não para de tocar. Música. planeta vai girar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Vem, vem, vem pra balançar. Que a festa é nossa e não pode parar. Vem, vem, vem pra balançar. No embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar. Que a festa é nossa e não pode parar. Não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar, não! E vem dançar com ouro, nego, vem dançar, vem. Vem dançar comigo, embarcar nesse DJ Joãozinho. De resto não dá a galera no salão. Festa começou e não tem hora pra acabar. Ouro Negro toca fazendo você dançar. Ouro Negro. Ouro Negro faz virar, faz balançar. O poderoso faz você dançar e agitar. Ouro Negro, Ouro Negro faz você balançar. Ouro Negro, Ouro Negro faz você dançar sem parar. Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Negro, Ouro Menino, muito que te quero ser. De livre-arbítrio andei na contramão do nosso gostar. Menino, oh, minha louca paixão, sempre acelera o coração. Só de pensar no nosso amor. Vem, vem, Brasil, é pra acelerar o coração. Um, dois, três. Fim de semana começa na segunda aqui no Caribe, vai! Semana na barra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da sol, show de iluminação. Ouro, ouro, ouro, ouro, ouro, ouro, negro. Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa o... Meu amigo Coy também dá por aqui. Um abraço, garoto! Faz o povo dançar. Vamos dançar. Ele chegou pra fazer o show. Pra cantar sucesso, ele vai dando seu alô. Tocando tudo sem parar. Sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Tocando tudo sem parar. Sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Wesley. DJ Wesley. Hey DJ! Vai! Vai tocar. Ouro! É o todo poderoso. Magnífico! Tirarirarirá, tirarirá, tirarirá, tirarirá, tirarirá. Rubinho lá de Souri. E o meia telha é esse coelho, parceiro. E aí, Marcinho? Só de boa, Márcio. É Gilmar, Gilmar. Sempre o primeiro. É o todo-poderoso, é o Rubi. Wesley, é do Rubi. Magnífico Ouro Negro. Wesley, é do Rubi. Wesley, é do Rubi. Os crocodilo. O jeitinho do crocodilo, eu acho que a galera do crocodilo já tá na área aqui. Daqui a pouquinho ele vai chegar por aqui e dar um toque pra galera. O jeitinho já tá na área. Eu acho que o Marlon Bichamê já tá indo pra trás também, o gordo, toda a galera. Bora, meu crocodilo! Animal, mal, mal, mal. Animal é o agito. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mário e DJ Júnior. Animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Juninho Play e a rapaziada do crocodilo no meu lado esquerdo aqui, no meu canto aqui. Rapaziada da cúpula do pop também, tá todo mundo reunido aqui. Meu amigo Pígolo também já tá na área, ele o Pistibulante. Desde cedo, um abraço, meu querido. Venha curtir, venha pra cá, esse animal é do Pará. Crocodilo tá tocando, vamos nessa, vamos lá. Venha curtir, venha pra cá, esse animal é do Pará. Crocodilo tá tocando, vamos nessa, vamos lá. Bora, Maicon! Beijo! Amigo Frank, toda a equipe tô de boa no circuito da fé. A festa continua, vem comigo balançar. Usando a noite inteira, vou até o sol raiar. Passou uma gelada, Junho Love manda ver. Ao som do crocodilo, DJ Junho manda ver. A festa continua, vem comigo balançar. Usando a noite inteira, vou até o sol raiar. Passou uma gelada que eu quero é beber. Ao som do crocodilo, patrão Rosenberg, só de boa reta, aguarda aí. Obrigado. O animal do Pará. Levanta o homem, porra. Fala, Paturi! Isso é muito doida, muita gente no salão. Esse som é respeitado, consagrado, é do povo. Liga, aperta a mão, se liga e DJ Junho é mais você. Crocodilo é alegria, vem comigo, pode crer. Essa festa é muito doida, muita gente no salão. Esse som é respeitado, consagrado, é do povo. Liga, aperta a mão, se liga e DJ Junho é mais você. Crocodilo é alegria, vem comigo, pode crer. O animal que Pará. Se liga, meu irmão, eu quero dançar com o crocodilo, animal do Pará. Gente, quinta-feira a galera sabe que explode aqui no Caribe Show. E a abertura do verão aí, tá aí no telão, viu? Eu quero. E vai ter Thiago Costa, MC Louro e, claro, Crocodilo Animal. Pumba, toda quinta-feira é sucesso. Tá todo mundo convidado. Abertura do verão, viu, gente? Quinta-feira, Caribe Show. Anda hoje, brother. banda Tecno Pau. E sexta-feira, pra quem gosta de saudade, tem a carroça fazendo aquele baile pra Dégua aqui no Caribe Show. Vai! Eu sou esse primeiro que te vem bailar. E eu convido pra estar com o som que faz você viajar. Meu amigo Âncora também, o Resvinte, o César, o Gato Laio e a galera do Depósito do César, o melhor da Sacramenta. Alô, minha Célia! Segura, garoto! Magnífico Caio também, um abraço! Amor! O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, Pascoal! Não vivo sem te ter. E a cúpula também aqui! Esse coelho! Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. Sou das coelhetes, meu amor. Te amo tanto, você nasceu pra mim. Meu assim coelho, sou das coelhetes, meu amor. Juntinho. Não peça outra chance, não. Não brinque com meu coração. Esqueça e vá. Não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer a dor que você deixou. DJ André, toca uma nossa canção. No cinema só vou lembrar de você. Atenção, você que perdeu o chaveiro, é o pinguim. É o pinguim, tá aqui comigo o chaveiro, viu? Você que perdeu. Alexandre Tavares, Rodriguinho, meu amigo Eric do Isso é a Cúpula da Área. E aí, Cadu? Alô, Faraó! Meu amigo Ricardo, também do Lava Jato Esmeralda, tá na área. Juscelino com o parceiro Ticona, curtindo essa ressaca do aniversário. Juninho Play! Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço. E o Júnior Love, sua foto. Galera do rock da Brasil, eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo o orgulho. Deixa eu abraçar também, companhia aí da minha amiga Pai Santo. Beijo, negona, pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho. A Thaís de Silva também é cheia. Um abraço. Família Rock sem freio, tá na área. Desculpe por você sofrer. Meu amigo Everton Silva também, o Evandro Silva, toda a galera. Um abraço. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma, essa é mais uma. Manda, manda, manda. A maior referência. Lichazinha. Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero onde for. Não sei viver nessa solidão. Hoje eu vou sair. Preciso ver DJ Alisson e o DJ Juninho a detonar no Super Pop. Meu amigo Gui Coelho também, caralho, um abraço, moleque! A revolução do sucesso. Bora de GG no pressão! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. GG, Thiago, Nenê, um abraço pra vocês, meus parceiros. Olha, você não está. Thiago das Marcas. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. E aí, Bezerra Pop? Beijo na boca, viado. Nosso amigo Christian alucinado também. Crocodilo, pai. Não inventa que eu não vou amanhecer hoje, vai em casa não, pelo amor de Deus. Manda, manda, os brothers. Manda, os carinhas, cara a cara com o sucesso. Vai girar, vai girar, vai girar. É doido, é só perdição com vocês, mano. Deixou chorando por você. Quando se foi, nem disse adeus. O setor do João Palheta entrou em greve, pai. Lança pra você. Porque chorei. Porque chorei. Te faço o que é. Gente, só lembrando, chegamos no mês das férias, mas a galera que gosta de curtir aí o Caribe Show vai estar funcionando, viu? De quinta a segunda vai estar funcionando aqui o Caribe Show e tá todo mundo convidado. Mês das férias vai bombar! Uma pancada de sucesso. Catine GDK, Danilo Bota, Patrick Souza, toda a galera aí. Um abraço, valeu! Bora que bora, que bora, que bora, que bora, que bora! E o Douglas Pichibu, abraço, Dieguinho, o Elton também, GDK. Especial que eu te dou. E aí, mascote? Geniana, minha querida, bom te ver. Quanto tempo, negona? A lua e as estrelas. Vi uma águia sobrevoando no ar. Era o... Tia Liana e 2010 e Tivadinho Outeiro, pai. Eu sou dos Pacabaldação. Meu amigo Ricardo também, a família Pressão. É o filho da Tia Liana. Com DJ Alice. A gente tá velhinho, tá, nego? Então vem, vem. Vem pro meu águia, vem pro meu águia também. Vem com os Pacabaldi, vem fazer o S, meu bem. Vem pro H, meu bem. Vem fazer o S também. Vem com os Pacabaldi, vem metralhando, meu bem. Magnífico Ouro Negro, o maior show de marcantes do planeta.